a verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Novo Treme Tudo Vanguard, o xodozão de Curuzá. Bora beber mais um pouquinho, vamos lá. Alô, Bingo Saudade, fique registrado na memória da história. Esse CD aqui vai tocar em todo o estado do Pará, com certeza. Um beijo que o beija-flor deixa o néctar de uma flor. Sorriso que um palhaço espalha com um simples gesto de amor. Vamos fazer diferente hoje, vamos lá, família. Um beijo que o beija-flor deixa o néctar de uma flor. Aproveita pra tomar mais uma no Vanguard, vai. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. O xodozão. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tão. O novo Vanguard chegou! Chegou! Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar. Pra ela. Eu amo. Ama ou não ama? Amo você. Eu amo. Para meu maestro! É cada música que dá sede. Você vai lembrar com muito carinho aqueles momentos que não voltam nunca mais. Aproveita, pega ela, agarra! E o bola dançar! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar. Não quero mais. E não podia faltar hoje, meu irmão. O meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Meu amigo Valdeirão do Valsor, Marcelo Bacino, bora Bacino! Pra mim outra vez, meu DJ. Se Deus puder, vai trazer você. Na batida, vai! Maestro DJ Valdo Alves. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. O xodozão de Curuzá. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Pra gente curtindo o Moriarty aqui. Famílios Vira-Lata! Meu amigo Nelzinho! Está no meu mundo! Patrick do Verente é Baita Tuba, toda a galera, meu irmão! Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo! Você larga! Eu largo tudo por você! Basta você me dizer que comigo vai ficar! Família Bingo Saudade, que curte muito essas músicas. É de digital. Bingo Careca. Onde e Ezequiel também. Diga. Bingo Saudade, Simone. Bingo Fanderson Piega, meu irmão. Te encontrar. O xodozão de Curuzá. Esse é o tempo. Esse é o tempo que a galera dá valor. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar. Coelho Pintor, não tem como a gente tomar uma. Bora, Coelho! Meu grande bem é você, meu amor. Obrigado, Davidson Lobo. Meu amigo Tom Garcia, tá na área. Ele e o Rafa Santos. Olha o Netinho ali, cara. O Netinho. Netinho Favacho. O Fábio Uni. O Tony Garcia, meu irmão. Os parceiros.com. Meu amor. Aí só tem vencedor, cara. Vencedor. Vencedor. Sabendo, meu irmão. Naquela noite, quando eu te liguei. Fala, Marcelo. Você que veio para Churaco. Foi tão ruim. Eu também chorei. Quando o quê? Quando a gente se deixou. Comandante Roger Guimarães. Família Caixa Baixa, fugindo ao shopping. Dá uma não vai mais terminar. Foi tão ruim, foi. Foi tão ruim. Eu também chorei. Quando a gente se deixou. A carreta, Valsom. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Oi, Manilza, aqui ao lado, meu parceiro Eric Lopes. Ele, o Léo e o Patrick do Alverinho. O cara tá pirando, meu irmão. Ele já deu papo que esse som é uma loucura, bicho. O som que é uma loucura. Haja coração. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, toda hora, porque sem razão me deixou. O meu comandante Roger Guimarães, ele, o tal da Nike, o rei do Batcard, tá só na manha, olha. O Marcelinho Alimento só no cadeado. Bora, Marcelinho, bora, bora, bora. Entrou, Marcelo tem história, meu irmão. O amor, a martelão, que eu sinto. Fala quem lá? Você. Isso pega. Apresenta agora, vai, mãe. Não esquece. Meu parceiro Jurado também. Toda a galera de Boa Vista. Sei tá todo mundo fazendo vizinho hoje, maninho. Aqui. E voltarás para mim. Ô, Arangoim, pai d'égua, Arangoim. Sou orvalho no teu corpo para te ver. Amigos do Distrito Industrial de Ananindeua. Estão ali só na manha do Aranha. Viva. Fazendo o verde montão. Calor. A Buruca Prestação, vai, Buruca. O teu calor. Olha, maninho! Olha o meu parceiro Veroca Filho. Tá de boa, soltar na manha. Bora, Veroca! No máximo, papai. Vai, vai, vai, vai, vai. Olha aí, Arthur. Tem músicas que realmente faz o cara beber. Caceta, quando o cara caceta, não quer. Vai, vai. Foi você quem falou. É por isso que ele é Premitudo Vanguard. Que o nosso romance, o quê? Chegava ao fim. Vale a pena vir na Cidade Nova curtir uma festa do Vanguard, com certeza vai. Foi você quem deixou. Bom coração. O meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa, vai. Perdoa, perdoa. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Então perdoa logo, perdoa. Por isso. O meu parceiro Leitzo também. Ele é Diana Moraes e o Tozinho de Gançado. Tá todo mundo com a gente, papai, olha. Sim, ele. E Jussatela, maninho. Sim. Jussatela só tem vencedor, cara. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo. Eu passei de São Taxista. O Aloysio também, da Maquel de Belém, meu irmão. Aloysio, vencedor. Fala, vencedor. O meu padrinho Marcelinho Alimentos, ele, a sua maninha Keila. É um prazer imenso aqui no Vanguard. Bora, Keila, seja bem-vinda. Um abraço especial do Fabinho, viu? Vem pra mim. Marcelo. Vencedor. Keila. Vencedora. Perdoa. É a Lua da Flecha. Coração. A defesona do forró, como diz o Marcelinho. Eita, pô. Fala, Lu. Ele não quer solidão. Por isso, perdoa pra mim. Com saudade, desce mais um pacote, vai. Sem ele eu não vivo, é o fim. Aí sim, essa merece um pacote. O Bico Saudade já deu papo, tem que tirar o chapéu. Esse som é uma loucura, meu irmão. O som que é uma loucura. Pode crer, mano. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. O meu amor que foi. Amigo Buchecha, dos mal falados do Caju. Lá só tem vencedor também, meu irmão, né? Não consigo mais viver. Seguidor oficial do Vanguard, ele. Muito menos entendo. Vanderson Piega, não sei que tu lembra, né, Vanderson? No tempo do Aurisson. Embora me deixou. DJ Júnior Chaves tocar dessa pra gente curtir, mano. Né? Meu amor. Volte, por favor. Treme tudo. Me tire desse cachorro. Vanguard. O que foi que eu fiz contigo? Ô, meu amor. Meu amor. Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. Xodozão de Curuçá. Estou aqui. Saiba essa saudade. O meu parceiro Jefferson. Ele é só a primeira dama, só na manhã, Monique. Oi. Hello, hello. Estou aqui. Saiba essa saudade de você. Meu parceiro Gil, furacão do pop, viu? Hoje veio conhecer o Vanguard. Alô, Gil. Você é vencedor, viu, meu irmão? Junto com Marcelo Alimentos, toda a família que sempre faz o ver na região. Gil Furacão do Pop, ele é vencedor. Esse é, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Pensamento. Seja bem-vindo ao novo show da região. O Xodozão de Curuçá. Valeu, Gil. Chuva fina é temporal. Olha aí, Fabinho, olha aí, Fabinho. Perdoa essa minha incêndio. Essa da Sede, mãe, vou te contar. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Alô, Aracuaí, vai! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Meu parceiro Valdenor, ele é só a primeira dama, só no cateado. A galera da carreta vai o som, não, não vá embora. O Davidson Lombo, Tom Garcia, Rafael Santos, Netinho Favacho, Fábio Uri, Tony Garcia, fala Tony! Parceiros Mandogol, som do Vanguard também, essa galera aí, pode crer, meu irmão. O meu parceiro Tonelada também, bora Tonelada! A galera do Pindorama em peso também, garoto! Fabinho, vamos embora! Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. Eu vou te contar. É só que até hoje eu não me esqueci. E tanto quanto a gente se amou. E de tudo que lá no Distrito Industrial de Ananindeua. Apesar de tudo a gente foi feliz. Como comandante da Sede, né, meu irmão? Você está tocando a nossa canção. Vamos! Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Essa sequência é mais, meu parceiro Juraco. Relembra só o Festival do Coco lá em Boa Vista. Bora, Juraco! Ele, meu padrinho, a Marcelo Alimentos, bora, Marcelinho. Tamo junto, meu irmão. Sabe o que é nóis? Treme tudo, Maestro DJ Valdo Alves. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Segura aí, bico, saudade. Se hoje eu vim me encontrar sorrindo, sabe que por ter... Dona Simone. Choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Esse meu parceiro Trap se lembra e só do Arthur Sol. E eu não estava nem aí. Segura a guarda, papai. Agora sou eu quem chora por você. E agora? Agora sou eu, volta bem me ver. Te treme tudo. Alô, Coelho Pintão, manda mais um balde pro Fabinho aí, rapidinho, tá bom, Coelho? O balde não, desce logo o pacote. E na conta do gerente, eu não tô nem vendo. Pronto, meu, formou. Então vamos aqui agora, tá? Eu gosto do jeito que você me... Fala pra ela, fala! Só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagar. Você adora, minha filha? Ai, como eu adoro amar você. Ela fala pro Marcelo, Marcelinho. É só você que sabe me levar ao prazer. Ô, Marcelo. Toque dos seus dedos, vai ao meu ponto G. É o bebezão do forró. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Marcelo Alimentos. Chuva, passa sol, vanguarde da vela. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. CD pro nosso paredão, Valsão, meu irmão. Eu já sei que não te... Alô, Marcinho, você tem meu respeito, meu carinho. Não é assim. Um abraço pra você, meu DJ. Bem melhor assim. Valde, nossa primeira dama, toda a família por ali. Fala, amigo, saudade! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Hora de dia festa vai até meio-dia, tá bom? Daqui a pouquinho vai guardar uma pausa. Mas a carreta Valsão continua, tá furiosa por ali. É sincero. O Marcinho está preparado, capacitado. E a gente vai tomar uma lá com o Marcinho, rapidinho. Vamos, meu DJ Marcinho. Foi sempre assim. O meu amor, esse é bom, cara. Esse amor, no começo, meio e fim. Luiz Gonzaga e o Marcelo. E o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo. O homem é bom. O homem é espetacular. Nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor. E aí, Fabinho, teu coração, Fabinho, teu coração. Meu coração. Ele tem guardado muito amor pra dar. Aquela pessoa, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. O meu parceiro pega, ele, o Vigo, saudade, seus amores. Sempre, sempre fazendo um beijinho, papai. Música aqui tem história, meu irmão. Quem tá nessa festa aqui, curtindo a festa do Arancoim, tá demais. Imagina o cara que vai escutar o CD do Vanguarda em todo o estado do Pará. Eu queria estar nessa festa, mano. Esse amor, o quê? Me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Amigo, deixa eu mandar um abraço especial aqui aos amigos do site Melody Brasil. Lá do site Melody Pará. E o nosso canal Marcenês no YouTube, viu? Sempre divulgando nosso Vanguarda em todo o Brasil. Ele não quer ficar só. Alô, galera do Marajó! Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse assim. E nessa história? Nessa história, só quem sofre é o coração. Quanta música, papai. Não vá embora, não me entregue a solidão. vai. Goodbye jamais. Realmente você tem razão quando você fala que o Vanguard ele é diferente das outras aparelhagens. Pode crer. Pode crer. Aqui parece que a gente tem uma sintonia com o seu coração. Afinal de contas, quem não gosta de dançar, de beber, de curtir? Assim, vai, vai. Fica perto de você. Amor é bom demais. Me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca. Fala, mulher! O som que é uma loucura. Ô, minha filha. Você passa aí. Olha o meu parceiro Tozinho de engraçado. Sempre abastecendo. Bora, Tozinho. É nóis, papai. E você está ligada. Coração. Professor, que é louco, você que é louco, você que é louco, vai! Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você. Pra você que é vanguarda, você que é louco, louco! Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Fala, comandante Roger! Roger Guimarães, família Caixa Baixa, Futebol Show, Alda Nike, Marcelo Alimento, Uraco! Com certeza que você está comigo. Vanguard! Se é pra gente beber, a gente vai beber então! O som que é uma loucura! Uma loucura! Seus olhos tristes. Opa, Boninho, tô aqui na parte externa. O meu parceiro Bruno de frente acabou de chegar e já deu papo. Ele só vai daqui só de manhã. Bora, Bruninho! A noite vem caindo. Alô, Bruninho. Ô, chega pra cá, meu filho. Vem. Partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu... Amigo Marcelo Alimento, se lembra do tempo do martelão? Pra você me deixar... Essas músicas não sejam, né, Keila? Quando eu morrer, com certeza. Me dê um pouco de carinho. Onde foi? Onde foi que... Eric Lopes, você, Patrick Dolverende, bem-vindo ao Vanguard. O vídeo vai ter tudo, velho. Leozinho. Leozinho já tem nome no Vanguard. Vou cantar pra você voltar. Canta, amigo, canta, Simone, canta. Eu voltarei pra ficar contigo. Não, volta logo, volta. Não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Alô, Arthur. Eu vou voltar. Arthur na produção, fala Arthur! O Xodozão de Curuzá! Alô, galera do Vanguard! Aqui, hein? Essa tem história também, meu irmão. Bruno diferente, amigo da gente, esse cara que deu nosso respeito. Esse Bruno é vencedor, meu irmão. Arthur na produção. Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. E o Bruno, Fabinho, o Bruno? Vencedor. Ele é vencedor. Sei. O tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Tô sendo engraçado. Eu ainda espero. Fronteira é mais gostoso, né, Marinho? Hoje! Hoje alguém me falou de você. Que disse que você perguntou por mim. Eu tô em Aranguim, hein? Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. Eu tô aqui, Aranguaí. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. tu como é que tá aí, hein? Canta, Fabinho. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Olha o coração, Bia, viu? Aí tu vai machucando o coração do bico, saudade dele do Piega, meu irmão. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Você vê que vai rolar no Distrito Industrial, hein, Manindeua? Você me... Todo mundo tá ali com a gente, valeu galera, de Ananindeua. Não deu valor em mim. Junto com a moçada da cabanagem. Aí ficou o pai d'égua, meu irmão. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Com carreta Valson. O Vanguard vai até seguimento, tá bom? Mas vou encontrar. Prepara aí, Val! Cadê o pendrive do sucesso? Cadê? Alguém que vai me amar. Vou pra ir contigo, vou levar meu notebook pra ir. Vai saber. Olha o Maninho, seu Vanderlei, também a dona Selma. Essa galera que veio de muito longe, Bagotinho Vanguard. Hoje aqui em Aguaí. Seja bem-vindo, seu Vanderlei, dona Selma. Bora fazer o pezinho, somos vencedores também. Bora, Patrick da Alverde. Meu xodózão. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei no sonho, no sonho, no sonho. Fala, mulher! O som que é uma loucura. E aí, bro? O som que é uma loucura. O xodózão chegou. O xodózão de Curuzá. Deixa eu faltar seu sonho, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver. Eu venho pelado de tsunami. Você é essa primeira dama. Alô, pelado, obrigado por tudo, viu, meu irmão? Segura o festival do Sanambi. Fala pra todo mundo que o camarada recebe o xodozão da galera. Esse pelado ele é vencedor. E a primeira dama dele, vencedora. Faz o vizinho. Bico, sayonara! Só no Vanguard! Uma loucura! Bruno diferente no telão, meu irmão! Lembro mais, não. Já não me lembro mais. Quanto tempo faz que você se foi? Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Nem pensou, não foi? Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você! Você só pensou em si. Oh, oh, oh, oh, oh. Mas e agora? Mas agora que você está só, você vem me procurar. Jota Belo me tag pra você, maninho. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Oh! Oh, oh, oh, oh. Tocar o último, bora tal! Ele, o comandante, meu parceiro Jefferson e o seu grande amor também, um abraço com muito carinho. Gira mais uma, marcante, vai! Pra gente tomar mais uma agora. Agora vai descer de muita gente que eu sei. Vai! Os mal falados do Gajú também com a gente. tão pirando, tão pirando. Bora, meu padrinho, uma chama de vento. Sabe que é nós, garoto. Um grande amor vem num sorriso. Sorriso foi? Foi muito mais do que eu sonhei pra nós. Me faz lembrar 15 minutos de toda uma vida de anos atrás. E aí, Valdeno, tudo pronto por aí, Val? Foi. Não te quero mais. Canta, Piega, vai. Pois agora eu sei quem és. Goodbye. Bora, maestro. Já na vida do padrinho, uma cena de vento. Já. Sei que não tens amor. Marcelo Alimentos, ele é do povão. Bora pra mim, Curuçá Vigia. Sofia. Só eu sei. É a Sofia que foi na residência hoje, Alves Ribeiro. Sofia, bem-vinda. A família Vanguard, porque a galera aí do Pingo Saudade e a sua família. Família! Acabou de falar, trouxe 5 sacas de dinheiro, agora que foi 2, viu? Rapaz, homem vai dar PT hoje, nem que eu me lasque, já deu para. Marcelo Alimentos do povão. Até meio-dia, Marcelo, daqui a pouquinho tem Valsom, viu, meu irmão? E minha amiga Matiane também lá de Boa Vista. É ali toda a galera, olha o jurado. Olha a Keila, bebezona do forró também. Bebezona do forró, Keila, né, meu irmão? E o Marcelo falou também que a Luana Flecha é a bebezona dele, bebezona do forró. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo, vem. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Vem fazer o ver. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra festa com Gil Vanguard. Cadê a mulher solteira? Só a mulher que tá solteira aí, quero ver, vai. Hoje eu tô solteira. Rapaz, eu vou te contar. É o Trap Serra contar, esse moleque é bom. Bora, todo like, bora, tal. Representa, mano, vai. Sabe que eu te amo, baby. Eu te quero tanto, mas sei que você não me entende. Preciso de você sim. O meu parceiro Matheus, chama aí, Matheus Nascimento. É com a gente, bora, Matheus. Essa noite eu vou. Alô, vira lata. Preciso perder, não se aproxime. DJ Gabi, DJ Wellington, DJ Anderson. Bora, Eric, bora amanhecer, mano. Alô, Patrick, só vale se amanhecer, mano. Dança, dança, dança, não para, não para, não para. DJ Marcos e Gaiato tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente se... Eu quero ver, vamos ver, vamos ver. Olha o Bibo Simulade, ele o pega e seus amores. Claro que sim. Lembra, Fabinho, lembra? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Deus seja, hein, Marcelo? Tá com medo de amar, é? Tá com medo? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. O meu parceiro Diego também lá de Marapani, do Táxi Lotação. Bora, Diego! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Esse Diego é vencedor. Tá sabendo quem ele é? Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. É a sequência que o cara. Só pra cá, meu padrinho, só pra cá, só pra cá. Ei, Mateuzinho! Meu amigo Mateus, da região Marapani, tá na área. Junto com Marcelo Alimentos. Me dá mais uma. Marapani, agora tem Marcelo Alimentos. A rede de açougues e mascaras da região. O que preciso? Alô, Marcelo, nosso padrinho. Eu te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Canta aí, família, canta! Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo PCP. Alô, tal, porque essas músicas não sejam? Fala pra mim, covarde, fala. Foi no novo PCP, veio o que aconteceu. O Rocha Guimarães que dá valor aí, comandante. E você... É nessas horas que dá vontade de a gente pegar mais um pacote e amanhecer. Só na mãe! E o comandante já deu papo que meu parceiro tal da Nike é o rei do bate coração. Mercantil Marapani, o mercantil que representa a terra do carimbó. Meu amigo Matheus tá aqui comigo, o cara muito sangue bom, ele é vencedor. O Matheus é, família. Vencedor. Tá aqui com a gente, meu irmão. Bora, Matheus! O Marcelinho do Povão. Deus, tá ele, Marcelo. Marcelo Alimentos, ele é do povão. Esse é! Bora brincar, tu, bora brincar, vai! Bora tremer! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. 3, 2, 1, gira o pé! O som que é uma loucura. O xodozão de Curuçá. O xodozão de Curuçá. O xodozão de Curuçá. Vanguard. Eu sempre relembro. Alô, família, Val, são 6 minutinhos. Alô, Val. Ei, Marcinho, dá pra tocar umas pra gente aí? Toda a família vai ir pra frente, tá bom? Afinal de contas, a gente quer agradecer com muito carinho a toda a família Valson que está com a gente junto nessa festa maravilhosa, viu, Val? Você é nosso, sabe que você é nosso, meu irmão. Você e o Marcílio. Vencedor. E as meninas do Valsum também, só vencedora aí. Vencedora. Valeu mesmo. Olha, família. A gente vai lá pra frente do Valsum. O Márcio, o Valdalves e o Fabinho. Vamos descer e a gente vai tomar uma ali com a família Valsum, tá bom? 6 minutinhos, Marcílio. Prepara aí, meu DJ. Pra sempre vou te amar. Hoje tem festival explosivo, tem bingo, tem muita coisa boa, tem um show comprado no Banguate. Marcelo falou que vem e toda a família falou que vem. É amor de mar. Alô, Rafa da Van. Pra recordar. Para a vida. Recordar. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te Nike. Obrigado, Eric, você também, toda a família aí dos vira-latas. Chamaram o Patrick do Verende, bem-vindo ao Manguagem, Marinho. Elzinho, você que vê. Foi como no filme. Alô, Tozinho, engraçado. Meus parceiros.com. Eu tirei um. Eric veio do Distrito Industrial de Ananindeua. Olha vocês, obrigado, família Pico, saudade. Pega você também. Estava seus. Marcinho, 4 minutinhos, Marcinho. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe, onde você está? É a nova roupagem do Vanguard chegando. Sábado e domingo, cerveja em cima na cidade de Curuçá. Você é o nosso convidado pra fazer o V mais uma vez. Valdo Alves, Fabinho, Rafa 3D. Vem com a gente, vem! Foi como no filme. Tudo aconteceu. Eu tirei um beijo. Depois me entreguei. Parecia um sonho. Mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Sucesso absoluto, cara. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Essa música é muito linda. A distância, a distância. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Chorando por quê? Pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Deixa louco, é a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só ponte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Aqui exige uma loucura total, meu irmão. Galera amanhecendo do Vanguarde. E você também que é vencedor. Obrigado. Gil Furacão! Tamo junto, Marino, sempre. Eu tô sabendo que você é, cara. Eu tô sabendo que você é vencedor. Prepara, Marcinho. Pois essa, Marino. Após a vinheta. Olha, Marcelinho. Não acaba. Canta, vai, canta, vai. Eu te desejo, meu amor, me dê um beijo. Essa distância dói demais. Passa tudo mais. Música pra dar sede, bico. Não vá, me dê um beijo. Cidade nova. Beija. Eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Todo mundo vai aparecendo com o novo Xodazão de Curuzá. Vanguarde. Os brothers. DJ Dennis. Tudo pronto, Marcinho? Tudo pronto aí, Val? Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Bora, vem, vamos lá pra frente da carreta, vá o som, tá bom? Onde eu não queria. Muito som pra gente, até meio-dia. Preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. E o Furacão? O Furacão do Pop e o Homem tá aqui no Vanguarde. Representando a família Pop. Longe estou, vem me encontrar. Vem me buscar. Vem, vem, vem, vem. Verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguarde. Oba, o xodozão de Curuzá.